É nessa que eu vou. Graves, médios, agudos, eu vou com tudo. Rimando a vida, rap, samba de roda. Break na balela da moda. Em se falando de burrice melosa, é necessário consumir música de qualidade suportáveis. E não se acha na lista dos mais vendáveis. Reggae, samba, forró, hip hop. Som de morro não se enquadra como pop. Os burrocratas não se entendem com a cultura popular. O rap tá lá, talvez por isso seja pra pensar. Raciocinar, quem não é vai no tranco pra plugar. Agir independente é igual dor de dente. Quanto mais se cutuca, mais incomoda a gente. Resistir só os fortes, contar com a sorte. Se manter com a astúcia de um coiote. Toque, toque, chega pra lá, deixa eu entrar. Fazer parte da lista, Zé Favela contra o império da música erudita. Que dita as regras, regurgita a merda. Faz o meu povo ficar com a sobra da festa. Mas a guerrilha poética na seta. Vem dos barracos, vem dos farrapos que nem pedra no sapato. Reinventa e apavora MPB do asfalto. Menestrel aqui sou eu, sai pra lá Zé Bebeu. Quem vive de step é pneu. Se cuida maluco, coco, coco. O tempo amadura é só teu mais oco. Mas também derruba igual um socô. Cê tá cansado de saber que o RAP conta com você. Mereço o que a favela tem pra te oferecer. Saiba rimar com atitude, se aprofunde. Ter humildade é uma virtude. Se Zé Ruela atravessa sua rima, não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vai, segue na fé, firme que você é. Guerreiro até a morte, segue lutando. Musicalmente falando. Quem tá de viagem, fecha o paraquedas. O vento pra você sopra em outra reta. Na MPB da favela, só sobrevive respeitando. Musicalmente falando. Quem tá de viagem, fecha o paraquedas. O vento pra você sopra em outra reta. Na MPB da favela, só sobrevive respeitando. Musicalmente falando. Ei, favelado, tome cuidado com o poder que você tem nas mãos. Rap é igual abelha, tem mel e ferrão. Quem faz com inteligência não sente a dor na razão. Soma e vira pro lado certo, é o correto. Muita atitude e reverência quando o microfone tá aberto. Na real, eu conheço uma pá de moleque brincando de fazer rap sem compromisso, sem atitude, sem responsa. Cospe besteira pro lado que o nariz aponta. Que de cachola tá muito mudado. Piração de desenho animado. Vai pro baile e mostra as presas. Na maior banca, senta na mesa. Sou as mina, faz a cabeça. Vai um, vai dois. Farinha e cerveja, PhD em fazer palhaçada. No bate-cabeça começa a porrada. Soco, chute, pontapé, cotovelada. No vácuo da batida da música nova. Do gringo pop está do pôster da loja. Bola da vez, agora é moda. Show business é atraente. Estrelato, fama, celebridade. Tem louco que se vende na maior facilidade. E é descartável para surgindo outra novidade. Perde a raiz, o palco fica escuro. Aí recorre a família quando se vê em apuros. No ABC do caos, da mídia cultural. Favelado é o sensacionalismo ideal. Peito siliconado, bumbum arrebitado. Close 1, close 2, e bop barato. Na crista da onda, sem jabá, disco de platina. Na beira da piscina, uísque e cocaína. O enlatado americano é mais style. Tupiniquim, ficou brega, não toca no baile. Picape e vinil, pro DJ não vale. Rabiola que vai na moda, uma hora se estabaca. Porque o rap pega embalo e corta que nem faca. Agora leva, fica um frouxo, toma, fica roxo. 2H é um arroxo pro festinha, pouco mocho. As comunitárias correm junto no veneno. Louco, topo, muito menos, não corresponde, vai pra seno. Rimador, pra ser eterno, não precisa ser efêmero. Ei, Dom, espera aí, eu danço um bolero com você. Se você conseguir me convencer, de repente beleza, não faz por merecer o empenho e respeito daqueles de correria que fazem do rap sua vida e sua simbologia. Sem utopia, isso como filosofia, ideologia. Seja como for, eu continuo rimando, musicalmente falando. Quem tá de viagem, fecha o paraquedas. O vento pra você sopra em outra reta. A MPB da favela só sobrevive respeitando. Musicalmente falando. Quem tá de viagem, fecha o paraquedas. O vento pra você sopra em outra reta. Na MPB da favela só sobrevive respeitando. Musicalmente falando. Mas quem é da favela tem o compromisso. Não pode vacilo, não pode dar milha, o que é? É tipo sangue bom. E tem o rap como estilo de som, assim que é bom. Não pode errar e não chorar de barriga cheia, pois malandro que é malandro não bobeia. Pois leia, periferia não é brincadeira. Da melhor maneira, eu colei e respeitei. Me dei bem, sei porquê. Eu gostei, foi de ver o rap crescer. TH pode crer, o hip hop faz o chão tremer. Cadê? É, só não viu quem não quer ver. Cadê os bico que bateu mó sujeira? Que quis botar no movimento uma lei seca. E quis botar os irmãozinhos na cadeia. Mas pra quebrar essa corrente é muita treta. E tem vários mano, tem várias mina. É de miliano que o rap domina. Chega chegando, tipo linha de frente pra representar. É a voz da nossa gente, sempre tá no ar. É só ligar o rádio para confirmar. Tem a rádio favela para divulgar. Cê vai ver assim que faz, quero ver que era paz. É nós que faz, segurar nos compromete. Rap nacional, assim prossegue, artigo 607. Eu falei pro Senai, number one vai tocar, União toca mais, quero ouvir só quem faz. E quem bater sujeira, meu amigo, tá perdido, vai ser enquadrado no artigo. Quem tá de viagem, fecha o paraquedas, o vento pra você só vem outra reta. Na MPB da favela, só sobrevive respeitando, musicalmente falando. É malandro. Quem tá de viagem, fecha o paraquedas, o vento pra você só vem outra reta. Na MPB da favela, só sobrevive respeitando, musicalmente falando. E aí, Elião? E aí, Léo? Como é que predomina o respeito? Sim que é. Assim que tem que ser ou não é? Oh. Aí, quem bater sujeira com o rap vai ser enquadrado no artigo 607. É, conexão MGSP, o respeito vai prevalecer. Isso aqui é MPB da favela, irmão. Quem tá de viagem, fecha o paraquedas, o vento pra você só vem outra reta. Na MPB da favela, só sobrevive respeitando, musicalmente falando. Quem tá de viagem, fecha o paraquedas, o vento pra você só vem outra reta. Na MPB da favela, só sobrevive respeitando, musicalmente falando. Quem tá de viagem, fecha o paraquedas, o vento pra você só vem outra reta. Na MPB da favela, só sobrevive respeitando, musicalmente falando. Quem tá de viagem, fecha o paraquedas, o vento pra você só vem outra reta. Na MPB da favela, só sobrevive respeitando, musicalmente falando.